Intimei, Greguinho. Mas só as palavras, parça. Vai! Elas são fechamento, com elas não tem disputa. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junta. Elas são fechamento, com elas não tem disputa. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junta. Ela empina, ela trava, desce junta, ela sobe, ela para, desce junta. Quando uma amiga joga, a outra já empina a bunda. Ela empina, ela trava, desce junta, ela sobe, ela para, desce junta. Quando uma amiga joga, a outra já empina a bunda. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junto. Ela mexe, que mexe, que mexe. Ela mexe, que mexe, que mexe. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junta. Fechamento, com elas não tem disputa. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junta. São melhores amigas. Elas são fechamento, com elas não tem disputa. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junta. Ela empina, ela trava, desce junta. Ela sobe, ela para, desce junta. Quando uma amiga joga, a outra já empina a bunda. Ela empina, ela trava, desce junta, ela sobe, ela para, desce junta. Quando uma amiga joga, a outra já empina a bunda. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que desce. Tudo que uma amiga faz, a outra vem fazendo junto. Ela mexe, que mexe, que mexe. Ela mexe, que mexe, que mexe. Tudo